modinha, todos sabem, cansados de mais um dia. Que a vida não é tão fácil como a gente queria, mas quero mais harmonia. Todos relatos falsados, não se compara a alegria de ver alguém de chegada, não de saída. Certo de que sabe o que encontrar. Predominamos lá fora, enquanto aqui dentro falta se organizar. A vida é isso e não muda. Sabadão pra descansar e já lembrar da segunda. Avante ao infinito e além, com toda a força de vontade e autoestima, vão servir pro que vem, sabe? Ontem eu tava pensando em alguma coisa relativa com o que você pensa. Coincidência? Eu sei que a vida é um teste, só cresce quem merece. Se persistir no erro, aí entrar em xeque. Porque a vida não é fácil, parceiro. Enquanto uns juntam inimigos, outros juntam dinheiro. E quem não tem, vive à mercê da sociedade, sem direito a moradias, ensino de qualidade. Pura verdade, tá estampada na cara. O valor de uma vida, quanto custa, me fala, me dói na alma. Sei que tudo aqui tá errado. Ter o povo se matando por miseros centavos, enfrentando as condições e humilhações do trampo. Sem direito a férias, um lazer, um descanso é foda. Pensar nisso só me incomoda. Mas o que fazer se eu não encontro uma resposta pra mim? Poder caminhar tranquilamente, tendo apoio de quem tá um passo à minha frente. Sobrevivente, a rua tem que ser assim, batalhando pela vida pra nunca desistir. E quem me prometeu amor não me deu. Quem prometeu te amar não fui eu. Por quê? Me olha desse jeito. Por quê? O que você quer saber? Sou o mesmo que você. Independente dos rolês, independente do que faço, independente do que venho fazer. Pra quê? Ficar parado se eu posso correr. Então vamo aí, levante a cabeça e não esqueça o que você representa. Sua descendência, sua essência, eficiência no que faz. Somos milhares mais diferentes, só nas digitais.